Azul 9709, no solo 47, libera a direita, taxi Alfa Kilo para o pátio 3, atentando a sinalizadora. Alfa Kilo, pátio 3, você está atento 9709, obrigado, bom trabalho. Sem restrições de separador de 1000 pés, altímetro no 0,5, autorizada final do procedimento em elétrico que se repita no 0, chame estabilizado. 2015, autorizado em elétrico 6-10, repatrar estabilizado, tá 9400. 7-2. Ah, não, 2-5-0. 972, acione identificação, chegada Mário autorizada, desça para o nível 050, altímetro no 0 no 5. No 972, aguarde para realizar o ILS WISC da pista 10 e mantenha a chegada após o TAP. Após o TAP, vai voar o 366. No 972, voe TAP da presente. Após o TAP, voe para o rápido 366 para realizar o ILS WISC pista 10. 9400, completa o final do procedimento, chame a torre no 8 decimal 95. Completa 1895, bom dia, eu tá 9400. Dona 972, a presente foi direto para a Vida 366, sem restrições, desça para 2506. Autorizada final do procedimento ILS MISC, pista na 0, altímetro na 0,5, reporte estabilizado. Direto para a Vida 366, 566, reporte estabilizado, MISC, pista na 0, voo 972. Bom dia, parceria 3222. Prossiga. Seu amigo 211 para cópia, mas já prepare e sair da boa para conquista. Salvador, bom dia, parceria 2228. Cópia, vitória da conquista. Passaria do 2228, Salvador Conquista, 180 autorizado, via rota do plano, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa foi DCT ou Plor e após conforme. 1208, controle Salvador, 5065 transponder. Autorizar conquista 180, decola da 10, curva direita, descida árvore, Elefa, após do Plor, 120.8 controle, 5065 controle, passaria do 2220. Correto, chega para o pushback e filamento. No solo A02, libera a direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 2, mantendo essa frequência. Alfa Juliette 02, mantendo a sua frequência, está 9400, obrigado. Liga, Alfa X-Ray Lima. Autorizado do 10 para o pátio 3, reporte do Zavé do Gate 05. Estabilizado, LS Whiskey Gol 1972. Gol 1972, completa sinal, chame a torre na noite, decimal 95. 1875, Mogi. Estabilizado, LS Whiskey. Teste 2, você pode passar no externo. Toda lá. Solicitando, voo 972. 972, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 8 nós. Autorizado pouso no zero, voo 972. Na 3520, após o SAP, desça para 2010, altímetro no 05, autorizado a sinal do procedimento TLS-XR-0, sendo estabilizado. Pode estar com a descer para 2000 com 1015, 108 autorizado, vai reportar estabilizado. 352. Segue para o Parte 3, autorizado. Mandando uma escuta permanente. Lula 972, no solo, às 1-0, libera a direita, táxi via Alfa, Chimete da Juliette. Direita via Alfa, sua Juliette, 972. Ingresso Juliette, portão 7. Portão 7, 1972. Canal 432, aciona identificação, chegada na área autorizada, voe direto e TAP, desça para o nível 050, altímetro na 05. Airbus, obrigado e bom dia. Bom dia. 9430, aciona identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível 060, altímetro no 065. Amare, desça para nível 060, ponto 0, ponto 9430, mantenha o perfil da chegada devido ao tráfego que irá preceder na aproximação, agora nossa posição de 11 horas a 12 milhas. Estabilizado e visual com a pista 3520. 3520, completa o final do procedimento, chame a torre na noite 95. 2025, até daqui a pouco. 3520. Salvador, bom dia. Tá 3520, estabilizado na final, 3 milhas do Índia Serra. 3520, reporte passando externo. Motorá. Passou externo, 3520. Cuidado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 7 nós. Levi pouso, 3520. Han 9432, voe Duna, desça para 2000 pés, sem restrições, altímetro no 05, autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, pistão no 0, chama estabilizado. Nada, 9432. Afirme a velocidade indicada, 9432. Tan 9430, reduza para 2309. 9430 para 2309. Ativo. Então 9430, vê se mantém o nível 050. 9430 para nível 050. Brasil 20 no solo aos 21, libera a direita. Taxi via Alfa Juliette Pontão 5. Alfa Juliette Pontão 5, tá 3520. Salvador, passaria 2222. Siga. Você está em questionamento, 2222. Está livre, já ia pro táxi. Camará. Tan 9430, após o TAP, desce para 3010. 9430, para 3010, Salvador, passaria 2228 para o táxi 68 ao POAB, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. E via baixo principal, Índia e Alfa, no plano de esperador no 0, torre 1, 1895, Kenegal no 0, no 5. Vamos esperar torre 1895, passaria 2228. Azul 4296, bom dia, senhora identificação. Chegada à área autorizada, desça para o nível 050, QNH 1015. 050, chegada à área com o número 15, Azul 4296. Poeta 9432, confirme estabilizado. Relativo. Poeta final, Sânia Torre, 1895. 1895, Sânia 9430. Sânia 9430, DC para 2000, QNH 1005, autorizado a final do procedimento LS, revista no 0, chama estabilizado. 9430, chamará estabilizado. Salvador, passaria do 2228, ponto de espera, 1-0, pronto. Passaria do motivo, ponto de espera. Sena, 2228. Salvador, Sena 9432, em cima. Sena 9432, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 5 nós. Teve pouso no 0, Sena 9432. Após a aeronave da TAM, está autorizado aliar e manter pistão no zero se preparando. Após o tráfego ali, mantém, passaria 2228. Já 3493 estabilizado. 9430, completa final, chame a torre no 895. 895. Tráfico na curta, então, ali mantém. Salvador, boa noite, 9430, na final. Com sua aproximação, aguarde pista livre, então 9430. 9430. Entro no 0 no 5, autorizado a final do procedimento ILS, que rei pista no 0, chama estabilizado. Pode estar com 2000, 1015, autorizado a SPI, 42, andou. 9432, no solo as 31, libere próximo à direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, agilizando manobras. Tente a livrar na Alfa, vai tirando a Juliette, tá? 3942. Passarela 2228, autorizado decolagem no zero, vento no 50 graus, 069. Sem decolagem 2228. Foi, confirma a frequência do solo? Tem essa frequência, então 9432. Livrou a pista, tá, na Juliette? Pente, prossegue Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, para o 11, para o 9432. Ano 9430, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 069. Beleza, pouso, está 9430, baixada e travada. Decolou aos 32, controle 1208. Controle 208, 2228. Salvador, bom dia, passaria do 2228 no perfil da árvore, ele é fã. Passaria do 2228, contato radar do colagem, suba via árvore para o nível 180. Via árvore 180, 2228. 9430, no solo aos 34, libere a direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Direita, Alfa, Juliette, 01, tá, 9430. Salvador, passaria 2228? Possível. Possibilidade apresente para o Elefa para amenizar o nosso atraso? Sim, inicialmente temos tráfego de aproximação pelo setor sudoeste. Aguarde separação com o tráfego para prosseguir, Elefa. Aguardo, grato, 2228. 2228, da presente com autorizada Elefa. Elefa da presente, passaria 2228, grato. Da 3170, acione identificação desta via chegada a Mari para o nível 050, ajuste em Salvador no 015. 015, estabilizou o Azul 4216. Azul 4216, complete, final chame torre 11895, bom pouso. 95, boa. Boa noite. B401, bom dia. Apega Leão. Apega Leão. Autorizado, final. ILS. Vou apenas confirmar a sua rota com o centro Recife. Pouso no zero, vento 150 graus, 7 nós. Ligue pouso no zero, 042 e no meia. Latam 9401, pronto? Galeão 340 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida da El, Leda e Irume. Após o plano November 857 até Monsul. 5076 transponder, controle 130.8. Correto, chame para posicionamento. Azul 4216, solo 43, direita, solo 1, 21, décima 1. 21, azul 4216, boa noite. Boa noite, azul 4216, livrando a foto prática. 4216, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, 410, 4216. Livre da restrição de altitude na posição e TAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1015. Está autorizado IMS, X-ray da pistão 0, reporte estabilizado. Paredo 2228, chame centro Recife. 1288, alterna 135, decimal 3. 1288, 1353, passaria 22228.